Em frente, segunda esquerda, Juliette, pátio 1, portão 2. Juliette, pátio 2, segunda esquerda, vocês estão vendo? É pátio 1, portão 2, ok? Pátio 1, portão 2. Chama Recife no 288, alterna no 260. No 288, no 260, grato, boa noite, passarem 2228. Bom. O 4062, desce para 4 mil pés, ajuste de 14. 4014, de fato. Controle igual ao 9098. No 098, chama Recife no 26-85, alterno no 2545 no 098. Recife 2085, 2545, obrigado, 098. Na região 72, mantém a via chegada, desce até o 050. Dois sete no 3, desce até o 050, do 27 no 3. Está autorizado 050, do 27 no 3. Salvador Ground, American 230. Two zero. Yes, American 230, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 10. Roger, this is to apron 1, gate 10. You're clear to start the tow, come to enter apron 1, okay? Okay, call before entering apron 1, American 230. Zero, meia, dois, pode descer para 2000? Somente 3000 pés, 1014. 3000 pés, 1014, tá caro. Quatro zero, meia, dois, via por sequenciamento, mantenha presente o PRO limitado pelo custo do localizador. Nessa PROA, autorizado 2010 e também o ILS, a porta estabilizada. 4062. Entrou para 2000 pés, autorizado ILS, do Hotel Yankee, interceptando ILS, 10. O que chama a torre agora? 118-95. 7-9-5. Azul 4062, reassume Duna, livre ALS. Livre ALS, azul 4062. Boa noite, Papa Tango, céu, Hotel Yankee, tráfego avistado, cheque, trem de pouso, vento 1, 00 graus. 0629, altímetro 014, pouso autorizado, pista 10. Trem de pouso baixado e travado. Sétimo 3, esquerda da PROA 180, 2000 pés, autorizado LS 2014. Foi sétimo 3. Esquerda, PROA 90 para 2000 pés, mandando na pátria do 4062. Azul, completa sinal ILS, chama a torre 118-95. 118-95-402, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, azul 4062, a 7 milhas para o externo. Boa noite, azul 4062, tráfego avistado, aeroporto externo, baixar travado, vento 100 graus, 612 nós, altitude 10 no 4. Vai botar externo, baixar travado, 4062. 22, reduz velocidade para 200 nós, desce para 2000 pés, autorizado LF 1014, número 4. Controle azul 2713. 2713. Autorizado o ILS. Informativo 1014, reporte estabilizado final. Autorizado o ILS, reportando estabilizado nacional 2713. Voo 1172, copiou? Negativo, autorizado 4000, 1014, como número 4, confere, voo 1172. Desce para 2000 pés, autorizado LS 1014, reduz para 2009. 2009, como número 4, turno 72. Delta, chama o 121, décima 1. Direita, chama 101. Não, 121, décima 1. É pra sinal ILS, chama a posição 22 mais 5. Salvador, boa noite, azul 2713, avisaram uma loja final, localizador da 1-3, dá 1-0. 727-1-3, reporte externo, baixa travada. Reporte externo, baixa travada, azul 2713. Lima, 1-3. Mike, até a Quebec, chame para ingressar na pista 1735, para seguir até a base. Ok, via Alfa. Delta Alpha, Juliet, parte 1, pode repetir o exercício? Sim, pode prosseguir o táxi e mais pra frente eu te dou novas instruções. A direita via Alpha, Juliet, parte 1, o parte 1 contornará todo o terminal de passageiros. Me reporte no através do portão número 10. Ok, reportarei o portão número 10. Yankee. Salvador Ground, American 230 is approaching apron 1. American 230, clear towing a little bit straight ahead and maintain position just before to enter apron 1, okay? Okay, hold short of apron 1, American 230. American 230, clear tow to gate 10. Call me on the gate. Clear to gate 10, we'll advise when parked at gate. American 230. Siga o táxi agora em frente, táxi Lima, após primeira direita Mike, no ponto médio Quebec, reporte para ingresso na pista no 7. Ok, ingresso na Lima, após Mike, passará para ingresso na 7. passar externo, baixar entre a voz azul 27, chama 3. Azul 27, 13. Baixou e travou, vento 110 graus, 629, ajustado no 0 no 4, pista no 0, pouso autorizado. Vente, pouso autorizado, 110, azul 27, 13. 62, taxi via Alfa, Kilo, pátio 3, remota 2. Vente, Alfa, Kilo, pátio, remota 2, azul, pátio 3. Estabilizou em LS, gol 1172. Pelo 72 completa, final chama a torre, são 28 mais. 1895, grato, gol 1172. E Salvador, muito bom dia, gol 1172, LS, na 1170. Boa noite, gol 1172, tráfego avistado. Número 2 para o pouso, tráfego precede o ATR da Azul. No sinal corda aproximadamente 2 milhas da cabeceira 1-0. Continua, aguarde o salivo. Ah, na pista livre, gol 1-1-7-2. Quebec, autorizado, após via pista, até a Bata, autorizado, reporte liberando a pista na interseção com a Bata. Azul 27 no 3, no solo 20, direita via Eco, chame solo 1 no 2, 1 no 1. Direita via Eco, vai chamar solo 2 no 1, azul 27 no 3, boa. Boa. Gol 1 no 1 no 72, cheque, trem de pouso, vento 1 no 00 graus, 0629, flotinto no 0, 1 no 4, pista 1 no 0, pouso autorizado. Mesmo pouso 1 no 0, baixei e travou, gol 1 no 1 no 72. Azul 2713. Vamos aqui para o estacionamento, posição 2 Romeu do pátio 3. Próxima esquerda via Aquila, atenta ao sinalizador. 4172 no solo aos 23, libere via taxiway Foxtrot, chama o solo 121 na decimal 1. De noite. Gol 1172, táxi via Alfa, Juliet, Pátio 1, Portão 7. Alfa, Juliet, Pátio 1, Portão Alpha Go Ground, American 230, parked at gate 10, you have a good evening. Good evening, American 230, so long. Capatango, Serra Hotel Yankee, Salvador, Guarulhos. Nível de voo é o 150. O 50 estaria incorreto, teria que ser um nível par, nível 140 ou 160, confirme. Centena. Já que está corrigindo o nível, vou fazer só um contato breve com o centro para a confirmação do nível, se está disponível. Uma centena, está na bata, pelo B4, aguarde um minuto para a autorização. Bahia. Tango Serra, até o Yankee na escuta para a Copa, autorização? Salvador, Guarulhos, nível autorizado 100, via Golf 677, após Ilhéus, após Whisky 1, segue conforme rota do plano de voo. Declando pistão no 7, a curva é pela direita, cumpre o perfil da subida Coral, controle em 120, decimal 8. Aciona o transponder 5113. Após Ilhéus, segue na Whisky 1, depois conforme a rota do plano. O pátio é o da Bata, está pronto para acionamento? Eu estou autorizado, pode ir para o táxi, Papa, Tango, Serra, até o Yankee. Meu chapa. Baby. Bora. Tem coragem? Tô sem, tô passando a encena, hein? B14, vamos tocar no bideiro, hein? 14. 14 tô de fora, tô lá em Montes Claros. Tô de bola, velho. Como é que aparece por aqui de novo? Esse mês não mais. Se aparecer, a gente sabe como é que. O mandão tem coragem. Beleza, sistema é grosso. Beleza. Bora Brasília, dia 6 tô lá. No Brasil agora sem agosto. Pô, tá pior que eu, hein? Pô, né não? Conta a novidade agora. Tô indo lá pra Maceió. Vou pegar uma praia amanhã. Deus, meu velho. Bom voo. Tchau, tchau. Falou, um abraço pro Marcinho aí. Beleza, mano, sim. Pô. Nós 3170. Boa ITAC, deixa até o 050. Boa Troa ITAC, 740. pode sintonizar na presente, torre 1 no 8, decimal 95. Bom dia, para passar no céu até o Yankee, táxi autorizado até interseção, chame Pans para ingresso de decolagem de pista no 7, altímetro no 0, 1 no 3. Autorizado alinhar e decolar, pista no 7, vento 1 no 0 graus, meia dúzia nossa. Papa Tango, Serra, até o Yankee.